3 horas da manhã e eu na brisa, tentando acompanhar o sobe e desce dessa vida. E o sofrimento é o sentimento que vai cortando lentamente este meu momento. E pra sentir dor na carne, não sinto pra me matar e ser um covarde. Tenho instinto na fúria de um ser. Você conhece o descontrole que atia fogo na serenata das dores. Flores, me lembra a esperança. Dores, que atenta a ganância. O homem bom, já morreu, não aguentou por muito tempo não, se corrompeu. Gritos de pessoas pedindo por ajuda. Lá fora faz frio e eu joguei fora aquela blusa que podia aquecer um coração congelado, quebrado, que logo vai esmurecer. Poucos momentos bons para se aproveitar, vários momentos ruins temos que superar. Difícil, difícil é mudar do vício largar. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Se não tiver controle, a vida acaba nos problemas diários. A pele se arrepia, mas na fé de Jó eu sigo minha vida. Brisa das três, quem sabe vive. Sorrindo à toa, melhor que fica triste. Você fica acordado, incomodado. Então ergue a cabeça e fica despreocupado. Brisa das três, quem sabe vive. Sorrindo à toa, melhor que fica triste. Você fica acordado, incomodado. Então ergue a cabeça e fica despreocupado. Já passam das três e o sono não vem. Várias ideias na mente, um constante vai e vem. Impressionada com as imagens vistas durante o dia, o desespero desestruturava uma família. Uma mãe em prantos chorava a morte da filha. Um irmão sedento de ódio jurava vingança. Talvez dinheiro, drogas ou prostituição. Uma senhora comentou que coisa boa, né não. De mãe pra mãe o que é zelar pela vida do filho. E se perder lá vai sua alma, é um coração vazio. Me virei de um lado pro outro e o sono não vinha. E a tristeza cada vez mais me deprimia. Eu gostaria de pensar em coisas boas, falar de flores, recordar momentos de alegria. Sentir na pele o frescor da brisa da bela noite. Poder adormecer com a paz no subconsciente. Poder acreditar que o amanhã será diferente. E não deixar o medo ofuscar o brilho da vida. Coragem e força de vencer me mostrará a saída. Saída, saída, saída. Brisa das três, quem sabe vive. Sorrindo à toa, melhor que fica triste. Você fica acordado, incomodado. Então ergue a cabeça e fica despreocupado. Brisa das três, quem sabe vive. Sorrindo à toa, melhor que fica triste. Você fica acordado, incomodado. Então ergue a cabeça e fica despreocupado. A cada minuto que passa, me perco em momentos, pensamentos, sentimentos. A tristeza, meu Deus, porque a euforia. O corpo está cansado, a mente gasta. E não consigo dormir essa hora da madrugada. Brisa das três, quem sabe vive. Sorrindo à toa, melhor que fica triste, pois estou acordado, descontrolado, incomodado com o que acontece desse e do outro lado. Ganância mata, oh, homem bom, me diga irmão, por que tanta ambição? Pessoas morrem de frio, de fome, sem sobrenome, e ainda não são considerados como homens. Cemitérios, flores, fotos, silêncio, solidão, vários fatos assim. Faz mal pra mim, coisas que acontecem em toda madrugada. E eu aqui, sem poder fazer nada. Mas tenho que ser forte, seguir a minha vida. Erguer a cabeça, deixar as coisas negativas, podres, decepção e erros. Pensando na vida, viajo por um pesadelo. Brisa das três, quem sabe vive. Sorrindo à toa, melhor que fica triste. Você fica acordado, incomodado. Então ergue a cabeça e fica despreocupado. Brisa das três, quem sabe vive. Sorrindo à toa, melhor que fica triste. Você fica acordado, incomodado. Então ergue a cabeça e fica despreocupado.